Daqui um pouquinho a gente vai então conhecer a história do rapaz, do homem revoltado com a família de um lugar qualquer, né? Se você também quiser participar aqui, mandar sua carta, você pode entrar em contato através da Rádio Estúdio Brasil, do site, né? www.radioestudiobrasil.com.br, e lá no quadrinho contato, você clica lá e aí você escreve para qual programa você quer. Se for para o Maurício Fares mandar carta de destaque, você escreve e coloca lá dentro daquele quadrinho, tá bom? E se você quiser também mandar pelo correio, é através da caixa postal 0633 CEP 71-749-970, Brasília, Distrito Federal, viu? Aí eu te atendo com todo prazer, com todo carinho. Manda mesmo a sua cartinha pra cá. Manda, manda, manda. Olha só agora quem vem cantando. Majority One, Because I Love. Essa aqui também sabe ser bonita. Roda, menino! Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Ô, minha querida amiga Maria Angélica, como é que você tá, menina? Olha só, a Maria Angélica postou aqui no meu Facebook uma frasezinha dizendo o seguinte: olha, Maurício, as pessoas têm tempo de sobra para julgar as nossas atitudes, mas elas não perdem um segundo sequer para saber o que nos levou a agir dessa forma. Uhum. É mesmo. Jogar pedra nos outros é fácil demais da conta, né? Quem fez isso, fez aquilo, acolá. Mas agora, procurar saber o porquê de você ter feito aquilo ali, pouquíssimas pessoas se interessam em saber disso aí. É uma grande verdade, viu, Maria Angélica? Obrigado, menina. Beijão para você. Felicidades, viu? Olha só, agora uma dobradinha, tá? É 2M que vai cantar. Primeiro, Mauro Sérgio, Chuva e Lágrimas. Depois, o segundo M, Maurício Fares, Garoto Aluguel. Vamos rodar a dobradinha. Olhando a chuva, comecei a chorar. Foi tão bom.

alguém sem querer. Meu amor, me aluguei pra você. Tem uma frase aqui que só quem tem computador é que sabe o que quer dizer isso aí. Olha, muita gente não sabe, mas é possível tomar banho, ir pra academia e comer sem precisar de fazer postagem no Facebook. Mas é uma grande... Tem gente que até pra ir no banheiro tem que escrever, ó, tô indo ao banheiro, postar, fazer a postagem no Facebook. Mas, gente, é realmente estranho aí, virou uma mania, virou uma doença que não é brincadeira. Até eu, até um velho bobo igual eu já tô aqui, né, com esse negócio de Facebook, mas só que não é, não fico nessa fissura e nessa loucura também toda, não, né, é claro. Eu gosto quando me colocam as coisas interessantes, quando fazem as postagens interessantes, tudo bem. Agora, esse negócio de ficar aí escrevendo tudo que se passa, tudo que você vai fazer, tudo aquilo que acontece, ficar aí postando no Facebook, não. Aí também eu acho já um tanto quanto demais para a cabeça do velho aqui, né? Nesse ponto aí, me inclua fora dessa, viu? Olha o Antônio Marcos cantando aqui. Eita, que essa música foi um sucesso danado. 1973, isso aí na época ele falava 1973, então vocês vejam, são 1973, é isso mesmo, 23, 33, 36 anos que tem essa música, caramba, é mole não, tá querendo mais? Então canta lá, Antônio Marcos, o Homem de Nazaré, vamos lá. Novecentos e 1973, tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Reis e rainhas que esse mundo viu, todo povo sempre dirigiu, caminhando em busca de uma luz, sob o símbolo de sua cruz. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ele era um rei, mas foi humilde o tempo inteiro. Ele foi filho de carpinteiro e nasceu em uma manjedoura. Não saiu jamais muito longe de sua cidade. Não cursou nenhuma faculdade, mas na vida ele foi doutor. Ele modificou o mundo inteiro. Ele modificou. que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Ué, eu tava fazendo as contas aqui, eu falei errado, né? Eu falei que eram 27 anos, né? Não, são 40 anos que foi feita essa música aí, o Homem de Nazaré. Se ele diz na música 1973, tanto tempo faz que ele morreu, mas o homem nunca o esqueceu. Eu não sei bem a letra, já não lembro mais. Então, se é 1973, para 2000 são quantos? 27, não é? Com mais 13, 40. Pô, então a conta é mais do que simples. Então, 40 anos já que essa música foi composta. Legal, legal, beleza, né? Essa aqui também, do Adair José, eu acho que tem mais ou menos essa mesma idade. Eu, você e a praça. Odair José, canta! Encostei o meu carro na praça e você, um tanto sem graça, sorriu pra mim. Sem querer eu olhei em seus olhos, sem saber segurei suas mãos, e começou assim. Um longo silêncio entre nós, a sua presença calou minha voz. Tanta coisa eu tinha guardado pra lhe dizer, mas não disse nada. Encostei o meu corpo no seu e um novo desejo nasceu entre nós dois. Seus carinhos me deixavam louco. Nosso tempo era curto e tão pouco, e deixamos pra depois. Um longo silêncio entre nós, a sua presença calou minha voz. Tanta coisa eu tinha guardado pra lhe dizer, mas não disse nada. Pra falar mais um pouco de mim, encostar o meu corpo em seu corpo e adormecer assim. Eu tava falando agora há pouco sobre o Facebook, e aí também aí postaram aqui na minha linha do tempo uma frase interessante e também uma brincadeira. O racismo já começa quando a pomba branca é da paz e a galinha preta é da macumba. É, porque se a pomba branca é da paz, e aí a galinha preta, coitada, fica sendo da macumba. Então isso aí já é racismo. Mas logo a seguir vem uma frase atribuída ao Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar também.

Olha, o Darli e o Darleno cantam agora Carta Fechada. Tem um erro meio grotesco de português aí nessa música, mas não reparo no erro não, tá? Veja só a música em si, que ela é muito boa, viu? Darli e Darleno, roda lá, menino! Recebi uma carta fechada de uma namorada que há tempo mudou. A coitada escreveu inocente, não sabe que a gente já tem outro amor. Hoje meu amor não pertence a você. Eu já sou casado e não posso atender. Quando ela partiu de mudança, deixou a esperança de um dia voltar. Para considerar. Hoje meu amor não pertence a você. Nada resta do nosso passado. Eu já sou casado e não posso atender. Que eu amo na vida. Nem me lembro mais de teus carinhos. Vão nesses versinhos minhas despedidas. Hoje meu amor não pertence a você. Já sou casado e não posso atender. Mas rapaz, tá na hora. Antes de trazer a carta de destaque, deixa eu mandar um alôzão aqui pro meu amigo Tozinho. Ele é o pastor Tomé, lá de São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Ô Tozinho, como é que você tá? Ele também é da Rádio São Tomé, é a FM 93.5. Muito obrigado a vocês todos aí de São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Obrigado mesmo de coração, viu, gente? E agora sim, vamos lá para nossa carta destaque de hoje. E agora, a carta destaque do ouvinte. Ih, rapaz, a carta do homem revoltado com a família de um lugar qualquer. Olha só o que, que ele escreveu aqui. Maurício Fares, por favor, não fale meu nome e nem a minha cidade, porque eu sou muito conhecido e as pessoas podem identificar quem sou eu. Tudo bem, seu pedido é uma ordem. Se você não quer que eu fale o nome da cidade nem que te identifique, pronto, não estou falando, só estou dizendo que é de um lugar qualquer, não é? Maurício, eu sou um homem solteiro, apesar de já estar com 26 anos. Mas eu acredito que seja porque ainda não encontrei a pessoa certa para se casar comigo. Aliás, Mauro, se encontrar até que eu encontrei. Mas a minha família toda ficou contra o meu namoro com essa moça, porque diziam que ela era mulher da vida e que eu merecia coisa melhor. Olha, Mauro, eu fiquei com ela várias vezes e senti que ela também tem um sentimento especial por mim. Não é só interessada no meu dinheiro. Eu cheguei a dizer a ela que iria montar uma casa para tirar ela daquele lugar para vir morar comigo. Mas quando a minha família soube dos meus planos, foi um Deus nos acuda. Vieram todos contra mim e foi um inferno, Maurício. Falaram tanta coisa e fizeram tantas ameaças que eu acabei desistindo do meu plano de montar a casa para viver com essa mulher. Mesmo assim, eu continuei me encontrando com ela. até que um belo dia ela me disse que iria embora para outra cidade, que já não estava mais aguentando viver essa vida que estava tendo ao meu lado, porque ela estava apaixonada e não se sentia bem tendo que ficar com outros homens me amando. Em outra cidade, ela talvez não sentisse assim tanto remorso. E assim, Maurício, ela fez. Foi-se embora. Só que ela não me disse para qual cidade. Eu fiquei desesperado, pois somente depois que ela foi embora que percebi o quanto eu a amava. Não como mais e nem durmo direito só pensando nessa mulher. Olha, Maurício, eu agora estou pensando seriamente em bater de frente com a minha família e ir atrás dessa mulher. O que você me aconselha, Maurício? Agradece o homem revoltado com a família de qualquer lugar. Olha, meu amigo, veja só, você já está bem grandinho, né? Mesmo para ainda ter que fazer o que seja do gosto da sua família e não o seu, você não acha? Não é? Ora, você agora vai viver em prol da família? Só eles é que vão determinar o que você tem que fazer, o que, que você pode, o que, que você deve, o que, que você não deve fazer? Eu acho que com 26 anos você já tem que bater asa, meu filho. Você tem que, pelo menos, ter a sua própria opinião. Tá certo, a sua família tem razão em alguns pontos aí de não aceitar, de não querer, né, de não querer o seu relacionamento com essa mulher, porque ela é uma mulher de vida, que eles chamam de vida fácil, mas isso aí não é uma vida fácil porcaria nenhuma. Eu vou te contar, ficar aguentando aí uma vida dessa aí de vender o corpo não é brincadeira, não. Então, não é pelo fato dela ser mulher da vida que ela também não seja uma mulher digna de ser amada e respeitada, não é mesmo? Eu acho que também tem um pouco de exagero por parte da sua família. Ela demonstrou que te ama de verdade, pois por causa da sua indecisão, né, em cumprir comprometido de montar uma casa para vocês viverem juntos, por causa disso aí, é que ela resolveu ir embora para não sentir remorso de ter que ficar com outros homens, porque seria como se ela estivesse traindo. Então, meu amigo, isso aí é uma boa prova de que ela te ama de verdade, né? Mesmo sendo uma mulher de vida fácil, como falo, que eu já disse que isso aí é uma besteira, mas ela tá provando que te ama. E gostaria de saber onde é que está escrito que a mulher, por ser de vida fácil, toda vez eu tenho que ficar falando essa palavra, não é fácil, não. Que uma mulher, né, não seja capaz de ter um marido e ser apenas de um homem só, né? Onde é que está escrito isso? Olha, você é dependente financeiramente da sua família? Você não tem capacidade de se autossustentar? E sustentar uma mulher e um lar? Meu amigo, se você ama de verdade essa mulher e está passando todos esses problemas, dizendo que não come, que não dorme, né? Eu acho que, olha, você tem mais aqui atrás dela, sim. Tem, sim. Aí agora, todo mundo aí que está me ouvindo agora deve estar falando, mas Maurício, mas você dá um conselho? Eu dou esse tipo de conselho, sim. Se, ora, gente, porque a mulher é uma mulher, uma prostituta, vamos dizer, então, eu não vou falar mulher de vida fácil, porque eu odeio falar isso aí, que a mulher, coitada, que vive uma vida dessa, dizer que ainda é mulher de vida fácil é um cacete, né? Então, eu, só porque ela é uma prostituta, agora, ela não tem o direito de ser uma mulher feliz e ela não é capaz de ser uma mulher honesta, de ser uma mulher que se dedica a um homem só no instante que ela arranjar? Hoje em dia, me fala aqui, me conta, me diz aqui, hoje em dia não está assim? Essas mocinhas aí que ficam com esse negócio, que estão com esse negócio de ficar, né? Sai aí se ficando com tudo quanto é garoto que tem aí pela frente. Isso aí não é a mesma coisa, não é prostituição? É a mesma coisa. E depois ela não acaba aí tendo direito a ter um lar e ter uma família? A única diferença aí é que talvez as mocinhas que ficam aí, que estão ficando, não estão recebendo dinheiro por isso. E ela não, ela vive disso, não é? Mas, então é a mesma coisa, gente, é a mesmíssima coisa. Ela, se ela tá, se as mocinhas de hoje têm esse mesmo direito de ficar aí com vários garotos, né? Fica com outro hoje, fica com outro amanhã, e outro depois e tal, e tal, e tal. Não é a mesma coisa não estar se prostituindo do mesmo jeito? Então, ora, então não tem diferença nenhuma entre uma e outra. Ela pode ser assim. Então é por isso que eu digo a você, meu rapaz. Se você ama de verdade essa mulher, e ela já demonstrou que te ama também, você tem mais aqui atrás dela, sim. E seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Você não tem que ficar dando satisfação para sua família, tem que dar satisfação para ninguém. Faça o que o teu coração manda, que mesmo que você depois venha se arrepender, mas de uma forma ou de outra você está fazendo aquilo que você precisa fazer. Se você não fizer, você vai ficar a vida inteira com aquele sentimento que você deveria ter feito, porque ali é que estaria a sua felicidade. Se você não fizer, você vai ficar com essa frustração e esse remorso e essa mágoa. Então, faça para que você não venha ter esse tipo de arrependimento e frustração no futuro, tá bom? E olha aí, uma música que eu acho que tem sim, tem alguma coisa a ver com a sua história, sim. Tem sim. É o Nelson Ned, o pequeno grande cantor. Eu vou buscar o meu amor. Então faça isso, vá lá, vá buscar o seu amor. Sim, rapaz, não tenha esse negócio de ficar aí com medo de sua família, não. Faça o que seu coração manda. Vai, boa sorte pra você e fica com Deus. Roda a música aí, menino, roda. Porque eu agora vou buscar o meu amor. Acho bom todo mundo até ficar calado, pois ninguém pode compreender a minha dor. Só eu sei o quanto está doendo a sua ausência e o quanto você é importante para mim. Só eu sei a falta que ele faz, sua presença. Eu não quero nunca mais viver sozinho assim. Só eu posso saber o quanto eu já sofri quando estava sozinho, ninguém veio aqui, ninguém apareceu para me consolar. Que ninguém venha me pedir pra eu ficar aqui. Nem é bom falar, porque agora eu já decidi. Só eu sei o quanto a saudade está doendo em mim. Se eu não me ajudar, ninguém vai se importar se eu chegar ao fim. Bom, minha gente, agora chegou a hora de vazar na braquiara. É, chegou a hora de bater na canela, de cair na saroba. Então, pra você, meu amigo, ô, macho, um abraço, viu? Fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Menina, beijão. Beijão do seu coração, tá? Ó, oh, gente, que bom estar aqui. Ah, que bom estar aqui, não. Que bom que eu estive com vocês até agora. Só tô triste porque eu vou ter que ir embora. Mas a gente se encontra no próximo programa, não é mesmo? Então, tchau, tchau. Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.